Liberdade Condicional Rap agradece. Agradeço a Deus e a Jesus Cristo pela vida, pela inspiração. DJ Livio, show de bola. Daya e Carlos, nossos produtores. Agradecemos aos manos na Papuda, aos manos no Núcleo de Custódia, aos manos no CAD e na CPE, a todos encarcerados, muita fé. Agradeço aos meus familiares, a minha mãe em especial, obrigada por tudo. Aos verdadeiros amigos de fé, Sidão, Lelinho, Darley, e a todos do Grupo Azulinho, aos manos Nil, Paulinho, Edinho, Borracha, Rogério, valeu por estarmos juntos nessa caminhada. Primeiramente, Jesus Cristo, nosso Pai, a toda a galera da 103 Norte, um abraço. A minha mãe, aos meus amigos Gladstone, Lilia, a minha filha Brenda, Célio, Laurindo, Hudson, um sucesso no novo trampo. A todos os nossos fãs e a todos os seguidores do movimento hip hop, muito obrigado. Se não fosse pelo apoio de vocês, não existiria um grupo de rap subindo no palco e mandando um recado. Em particular, a minha mãe, a toda a minha família, a minha esposa Sandra, meus filhos o Andrew e Jonathan, aos flanelinhas, aos meus irmãos Dudu, Negão, Liane, Leila, Zéane, e aos meus manos negros e aos meus manos brancos, ao DJ do grupo Edinho e a sua esposa Fabiana, a todas as quebradas, CI, Itaguá, Braslândia, Sobradinho 1 e 2, Planaltina, Brasilinha, a rapaziada do Inferno Verde em Goiânia, Varjão, Paranoá, Pedregal, Lusiânia, Céu Azul, Jardim Gal, Ocidental, Valparaíso, Bandeirantes, Candangolândia, Riacho Fundo, IP, Invasão da Estrutural, Guará, São Sebastião, Cidade Osfaia, Vila Real, Samambaia, Riacho Fundo, Recanto, Chaparral, Cristalina, Sampa, Mauá, Campinas, Minas Gerais, Belo Horizonte, a rapaziada dos Morros no Rio de Janeiro e a toda a periferia que se estende pelo Brasil. Agradeço a minha mãe em especial, a todos os meus familiares, minha esposa Dilva e filhos, aos meus amigos Carlão, Otinha, Rucão, Giga, Marcelo Negrão, Nilson, Henrique, Mu, a galera da R12 e a toda a rapaziada de Sobradinho 2. Agradecimentos especiais ao DJ Celção do Mix Mania, Marquinho da Smooth Disco Club, aos grupos Retrato Falado, Conexão de Rua, DFMCs, Raciocínio Urbano, Indarte 121, Cirurgia Moral, Cura Emocional, Advertência Moral, Consciência Negra, Original, Conduta Real, Alibi, DJ Jamaica, Versos ao Verbo, Tropa de Elite, GOG, Câmbio Negro, TDZ, ZDEC, Filosofia e Tal, Queima de Arquivo, Baseado nas Ruas, DJ Chocolate, W Som, Super Som Saboia, Dance Night, Galaxy Som, Realidade Atual, Visão Raio X, Voz Sem Medo, Filosofia Negra, Fogo Cruzado, Face da Periferia, Dé, Cubano, Falso Sistema, Destinos Opostos, Delito Criminal, Realidade de Rua, Imagem de uma Quebra, Sabotagem, Racionais MCs, Visão de Rua, RZO, Consciência Humana, Consciência Ex Atual, DMN, Taíde DJ 1, Liberdade de Expressão, Sociedade Anônima, Código Penal, DF Zulu Breaks, Reforços Breaks, Os Dançarinos, Paradox, PMC, Conexão Brasil, Rádios Comunitárias do DF em Torno, as rádios que tocam Rap Nacional, Cultura FM, Jornal de Brasília FM, e a todos os grupos de raps que não foram citados, mas que fazem parte do movimento hip hop. Valeu a força, paz!